Atlântida, Atlântida, Atlântida. É, o que a gente acha que vai mudar o país. Vai mudar, vai melhorar. Mas, várias empresas que foram lá pra explorar a Copa instituíram, tipo, escolinhas pra tirar a agonizada da, da pobreza. E a gente é o que acha que o Brasil vai melhorar depois da Copa. Vai melhorar antes da Copa. Já tá melhorando o Brasil antes da Copa. Eu já tô sentindo o Brasil melhor. Tá bom, uma da tarde, vamos começar. Velhinha de Taubaté, te lembra da velhinha de Taubaté? Claro, personagem do Luiz Fernando Veríssimo. Não sei porque me lembrei. Uma da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pelas antenas da Rede Atlântida, fincadas nas cidades sede da Atlântida, da RBS TV e demais veículos do Grupo RBS e também pra todo mundo pelo atlântida.com.br. Estamos chegando neste dia de abertura da Copa do Mundo com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, sorte é presentear o seu amor com celular com TV grátis por apenas R$499 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. E aí, queridos do Pretinho, como vão? E aí, fala Cagê. Mandar um tchambalala pra todos aí, um grande tchambalala pra galera. Tchambalala pra todo mundo. Tchambalala foi o cara que marcou o primeiro gol na Copa do Mundo, tchê. Mas em que país vocês moram, né, Rodaide? Em que mundo vocês vivem, tchê? O grande tchambalala. É, amigo do Pause, cara. Tchambalala aí pra todos. Tudo bem, Marcos Pianges? Belezinha, maravilha. Marcos Pianges chegou aqui indignado. Eu tava ansioso por essa Copa do Mundo. E já começou bem, né, cara? Baita jogo. Copa do Mundo. Hoje à tarde, chope gelado escuro e França e Uruguai. É nóis. Fala, Porazinho. Tamo aí, mano. Tamo aí. Porazinho já abriu o voto, já tá com a camiseta do Uruguai. Que beleza. É que era a única que tinha GG. Não, tem a do Brasil que usarei na terça-feira. Boa, né? Porazinho. Fala, Maurício Amaral. Ô, feliz da vida. É nóis. E a Rodaiquinha, feliz da vida também. Com a Copa Roda. Tudo bem, Rodaquinha, tá feliz com o resultado 1-1, África do Sul e México? Eu tô sabendo agora, não soube ainda. Como assim, Rodaica? Não, para aí. Era Irlanda. Ao contrário do resto da população, eu sigo trabalhando normalmente. A Rodaica viu o jogo e me perguntou assim, é Irlanda e Brasil? Não, era África do Sul e México. É, disse que a mesma não, pior corda, ainda, é Palmeiras e Brasil? Imagina. Ai, cara. Tá, mas é isso aí, é Copa do Mundo, Copa cara. Do durante Copa uma mesa. Copa do Mundo, amigo, como diria o Potter, né? É, Copa do Mundo, amigo. Aliás, o Potter já escrevendo pra Zero Hora. Hoje é muito legal a coluna dele. Muito legal a coluna do Potter na Zero Hora, contra a capa do caderno da Copa. Tá bacana demais. Demais mesmo. E ele vai estar ao vivo hoje, né? 1:30. O Potter esteve ontem lá na abertura da. Claro, assistiu o show? Assistiu, entrou logo assim que acabou o evento de abertura, a gente ligou pra ele. Ah, legal. Falou com ele já ainda durante a emoção lá do momento. E a deprê da bisneta do Mandela saindo da festa. Isso aí foi a parte ruim. A bisneta do Mandela de 3 anos saindo da festa, acidente, morre. Tanto é que o Mandela não foi no jogo de abertura por causa disso. Parabéns pra esse idiota que tava bêbado. Tava bêbado, um cara embriagado. Menina de 13 anos. Estragou a abertura da Copa. O Mandela possivelmente estaria na abertura. Sim, claro. Estaria. Infelizmente. Uma pena. Uma pena. Muito bem, hoje é dia 11 de junho, sexta-feira, 11 de junho de 2010, dia da Marinha Brasileira. Um abraço, uma salva de palmas a você que é marinheiro. O Leila, tu conhece alguns marinheiros, né, Leila? Não conheço nenhum. Nunca frequentou o porto? Nunca. Estivador. De duplo sentido eu não faço, querido. E hoje também é dia... Zó total. É dia lixo do... Lixo cultural. Educador sanitário. Educador sanitário, pra quem não sabe. O cara que ensina a usar o vaso sanitário. É aquele cara que fica ali... escovar os dentes. É que indicando, pô, pode fazer xixi ali. Vai na casa do Pedrinho, que tem leite lá, né? Faz xixi ali não pode. Ele fica orientando. Não, sério, não existe isso. Saneamento é o slogan, né? Saneamento, seu cocô é o meu sustento. Mas não sei o que faz educador sanitário. Cara. Educador sanitário. Mas eles já foram substituídos por aquelas plaquinhas que ficam nas portas, né? Da mocinha e do mocinho. Eu não sei, cara. Educador sanitário é o cara de saneamento básico. Vai lá ensinar pro pessoal a fazer poça. Lá em Portugal. Não poluir os lençóis freáticos. Boa, piada. Em Portugal, nos estabelecimentos, ainda fica um cara de pé na porta e uma guria de pé na outra pra dizer qual é o banheiro masculino e feminino. Os caras ganham pra isso. Não chegou lá a plaquinha ainda, não, né? Não, os banheiros. Tá? Aliás, como é legal isso em alguns restaurantes. Alguns restaurantes, bares mais transados, eles querem ser criativos nas criativos, partes. Exatamente. E aí a pessoa para na frente e fica olhando. É impossível adivinhar, né? Se vai entrar no... O cara bêbado. É criatividade, né? Ainda mais o cara bêbado. O cara bêbado. Mas agora que eu vou... Eu dou uma espiadinha pra ver se tem mictório masculino. Aí não tendo, eu vou pro outro. Eu gosto muito das festas gays, que o banheiro é o único, não tem essa bobajada. Tchê! Mas aonde que fica isso? Tem no blog do Pretinho lá, o Pianches e o Duda selecionando apresentador pra domingo e tem lá o Duda fazendo xixi. É com o Faustão, com pô. Com o Faustão, aí. O Pedrão que faz o Faustão. Aí o Faustão dá um susto no... É muito bom, cara. Que legal, tá no blog do Pretinho, aliás. Vai no blog do Pretinho, um belo blog. É isso aí. Com 1 milhão de acessos mês. Aqui no ClickRBS. Ai, caramba! .com.br/pretinho básico. Vamos aos destaques do Clique RBS. Antes eu queria pois não? dizer que hoje também é dia do aniversário de Chico Chalaça. Olha que legal! Que Chico Chalaça! Não, assim, o filho mais bonito da Dona Sara, né? O filho mais bonito e mais inteligente da Dona Sara. Parabéns. Praticamente um Pretinho Básico, né? Beijo aí, Chico. Um abraço, querido Chico. Destaques do Clique RBS, homem que nadou nu em Rio do Alto do Jacuí é absolvido no Rio Grande do Sul. Sim. A justiça entendeu que o réu não teve a intenção de ofender o pudor alheio. Ah, que não. Em dezembro de 2008, uma testemunha acompanhada do filho, da cunhada, de um amigo e de duas crianças, família toda, dirigiu-se ao Rio Pulador para pescar. Chegando ao local, depararam-se com o réu nu, sentado sobre uma pedra, molhando os cabelos. A velha, peladão, velha! A testemunha então perguntou 3 vezes ao homem se ele iria se vestir. Não obtendo resposta, decidiu chamar a polícia. O réu afirmou que se banhava nu, pois estava muito quente e não queria molhar suas roupas. Aí isso é um troço ridículo, né, cara? Nos tempos passados aí as pessoas... Mas é que ela tava com as crianças. Aquela coisa lúdica de tu tirar a roupa e pular no rio, cara, sabe? Isso não... Tu já fez isso? Eu já fiz muito isso, cara. 1, 2, 3, tu é gay! Não. Tu é gay, cansei! Não, posso concordar tu com você. Tu gosta de banho de cachoeira, porra? Até porque eu já tomei banho de rio nu com a minha mulher que aqui está. Banho de cachoeira é coisa de novela, gente. Não, cara, eu tomei muito banho de cachoeira pelado lá no Itaimbezinho, lá, rapaz. Banho de cachoeira é uma coisa muito boa. É uma coisa de novela, brega. Quem nunca tomou banho de cachoeira na vida? Cara, é melhor pensar no banho de cachoeira do que tomar o banho de cachoeira. Não é, cara. Tomar um banho de cachoeira no verão. É melhor ainda fazer um rapel na cachoeira. Ah, não. E aí depois tomar o banho lá embaixo. Mas aí chamou o Mir, né? Rapel comigo mesmo. Graças a Deus eu não estava com o Mir na minha experiência, né? Senão eu ia dizer... Não, galera, não tava com o Almir e já sofreu um perrengue, né? Imagina se tivesse com o Almir. Ah, eu machuquei a mão. Eu machuquei a mão. Eu não coloquei luva e num determinado momento ficou negativa a minha descida. E aí a corda esfregou a minha mão na rocha e aí ela queimou. Prensou, né? E aí quando eu tenho a cicatriz até hoje aqui, ó. Olha que bonito. Tô vendo? Você pode olhar aí na caixa da esquerda. Uma cicatriz, eu também. Essa marquinha, tá vendo? Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada. Parece criança que machuca. Olha aqui, ó. Na verdade, é nessa mão. Errou a mão. Tava me mostrando essa mão. Fisco vai fiscalizar os 6 milhões e 600 mil brasileiros mais ricos do país. Grandes empresários, artistas e esportistas já foram selecionados para fiscalização. Eles ganham mais de R$1 milhão por ano. Olha. Em média, R$83 mil por mês. É verdade, Peter, tá ruim pra todo mundo. Imagina o imposto de renda desses caras aí, né, Peter? Caraca, mano. É lamentável, eu fiquei sabendo... Quanto é que foi o teu, Buri? Eu fiquei sabendo agora, hoje de manhã, que tem gente que não tem HD em casa, é isso mesmo? HD? O que, que é HD? High Definition na televisão? Ah, televisão HD. Tem, é. tem gente que não tem. Eu, inclusive, vi num catálogo... Faz o rap do HD, Agulho. Num catálogo que tem televisão agora pequenininha, né? 32, 42 polegadas, né? Tem TV menor agora. Pequenininha. É portátil. Quantas polegadas tem a tua TV, guri? Olha, 98. Tem um cinema em casa, né, guri? Brincadeira. Fica no terceiro andar, né? Escolas estaduais de Santa Catarina não suspenderão as aulas nos Jogos do Brasil na Copa. Os alunos somente serão dispensados quando o horário do jogo coincidir com o final do turno escolar, como é o caso do jogo contra a seleção de Portugal, que é o terceiro jogo do Brasil, que começa às 11 da manhã. Baba, que sacanagem, né, Tião? Ah, mais ou menos, né? As crianças vão ficar loucas pra ver o jogo. Mais ou menos, a escola estadual geralmente tem greve, entendeu? Os caras... É. E tu acha que as crianças vão prestar atenção na aula de matemática? É, complicada a decisão. E o Brasil aí jogando a Copa. Não é complicado, é simples, mano. Mas é quantas vezes na prática vai acontecer isso durante a aula? Simples? Quantos dias o Brasil vai jogar bem no horário? Pode ser de uma a quatro, cinco. Não, uma. Ah, tá, se passar as outras fases. Mas aí já não vai ser férias? Não, ainda não pega férias. São sete jogos no máximo, se chegar até a final, né? Então... A minha opinião, né? Tinha que ficar dentro da escola, mano. Claro, e bota uma TV dentro da escola. Claro. Acabou o jogo, volta a aula. Não sai da escola. Bota uma 98 polegadas lá, né, guri? Sim, é verdade, né? Ou uma TV portátil de 42. Isso, uma portátil de 42. A semana se encerra com tempo firme em praticamente todo o sul do país. Que coisa boa. A massa de ar seco dificulta a formação de nuvens e hoje a máxima deve ser de 16 graus centígrados. No sábado e no domingo, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina permanecem sob a influência da massa de ar seco e frio, o que deixa o fim de semana bastante ensolarado. Porém, frio. Porém, frio. Aliás, hoje a sensação térmica aqui em Porto Alegre é de 10, 12 graus. Tem vento, porque né? Nós estamos com 18, 19 graus e tem um vento cortante, aquele vento gelado que baixa a sensação, aliás, que faz a gente ter uma sensação de temperatura mais baixa, né? Abaixa, né? Hã? Abaixa. É verdade, né? É uma bobageira. Bobageira, né, Marcelino? Esse comecinho é bobageira, né, Marcelino? É verdade, Marcelino. Esse é o Marcelino Pão e Vinho. É verdade, Marcelo. Sangue de Cristo, né, Marcelino? É comigo mesmo. Solta uma notícia com sangue aí, Marcelino. É verdade, a notícia com sangue é com você, Marcelo. Homem fica preso em máquina de salsicha. Isso, maluco. O que ele tava fazendo lá, Marcelo? Em Massachusetts. Aonde? Massachusetts. Amassou a salsicha. Em Massachusetts. Ai. O funcionário de uma fábrica de salsicha, né? É verdade. Salsicha. Chamada Denver. Vocês não imaginam o que aconteceu. O que aconteceu, Marcelo? Fala, Marcelo. Vocês não imaginam. Fala, o pavor. Marcelo. O apavoro de um ser humano preso... Vai, Marcelo, fala a notícia! Cala a boca, Marcelino! Preso numa máquina de salsicha. É verdade, ficou preso na salsicha. Ele limpava uma grande máquina de misturar carne com condimento... Quando o aparelho, descrito pela polícia como um cilindro aspirante... É verdade, Marcelo! Começou a trabalhar puxando a cabeça... Puxou a cabeça. E os ombros do empregado. Que isso, deve ter doído, a cabeça sendo puxada. Que é pela Marcelo. Olha ali, Marcelo. Olha ali. Marcelo. Em câmera, no super slow da Bad News. É verdade. Esse é a super câmera da Bad News. Tá horrível essa imagem, Marcelo. Olha a cabeça dele sendo puxada. Sendo triturado. Olha ali. Olha o sangue. O respirador de pó mortal. Que é uma máquina de salsicha. É verdade. É maquininha de salsicha. Os ombros do empregado sendo sugados. Olha o sombrinho ali. A vítima. Infelizmente foi retirada. Sem nenhuma ferimento. Ah, para! Sem nenhum ferimento. Não teve sangue? Não teve sangue, não, Marcelo? Infelizmente não teve sangue. Então por que essa notícia tá aqui na pauta? Eu não entendo também. A produção do programa tá completamente perdida. É verdade, Marcelo. É verdade, Copa do Mundo, amigo. E a Copa do Mundo fica melhor aqui na Bad News. Boa, Marcelo. Aqui onde os jogadores são machucados. É verdade, os jogadores Marcelo. São expulsos. todos os detalhes aqui na super câmera da Bad News. É verdade, só aqui. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Marcelo. Fica mostrando a torcida só a Bad News, né, Marcelo? Só os roubos, né? Muitos roubos na África do Sul. Muitos assaltos e estupros. Já aconteceu. KGzinho. Gafes da Copa do Mundo. A FIFA tem mais países do que a ONU. Mentira. Ah, é. A FIFA tem federações ou associações nacionais de futebol. A ONU tem países. Há países que têm mais de uma federação, como por exemplo a Dinamarca. Dinamarca e Ilhas Faroe. Ah. E os Estados Unidos, que é Estados Unidos, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens, Porto Rico e Samoa Ocidental. Ah, é tudo Estados Unidos, tudo é verdade. Estados Unidos. É verdade. Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um nome popular internacionalmente aceito para a República da Coreia. Ah. E a Coreia do Norte é um nome popular internacionalmente aceito para a República Democrática da Coreia. Que democrática, não, que tem democrática não tem nada. Não tem nada. Inglaterra é um país. Mentira. Inglaterra não é um país. A Inglaterra, assim como a Escócia, país de Gales, Irlanda do Norte, diversos territórios britânicos, como as Ilhas Virgens Britânicas, são parte integrante do Reino Unido. United Kingdom, UK. Time da Holanda, errado. Holanda não existe. Não. Países Baixos são um país que consiste de territórios na Europa. Holanda e no Caribe, Aruba e Antilhas Holandesas. A capital dos Países Baixos é Amsterdã, que fica na província da Holanda do Norte. Capaz. Uma existe bela outra cidade. Província com o nome de Holanda do Sul. A Holanda não existe. Ah, tá brincando, meu. E a Copa por do isso mundo... que é Netherlands. É, Netherlands. O país perdeu a final de 1950. A Copa do Mundo de 1950 não teve final. Ué? Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai disputaram um quadrangular final em turno único. O Brasil perdeu o título, mas não foi numa final. Aliás, por falar em jogo do Brasil na Copa, depois de Brasil, Uruguai no Maracanã, o Maracanaço teve um outro jogo que foi a final. Não, teve um quadrangular. Teve um quadrangular e o jogo... É a soma de pontos. O último decisivo foi Brasil e Uruguai, mas podia não estar valendo nada o jogo. É, isso aí. Entendeu? É que antes era, tipo diferente. Antes era diferente, assim como em 82 diferente. O Brasil poderia empatar e passar, né? Podia empatar com a Itália empatar e passar. Itália e passar pra porque foi um triangular com a Argentina, Itália e Brasil. 78 também, 78 era Brasil, Argentina e Peru, né? Isso aí. Queridos, deixa eu falar pra vocês o seguinte, terça-feira que vem, às 13h30 da tarde, nós estaremos reunidos aqui, reunidos aqui nesse mesmo estúdio, no estúdio do Pretinho Básico aqui da Atlântida, pra assistir ao Jogo do Brasil, junto com a nossa querida e milionária audiência. Nós estaremos aqui reunidos, simplesmente vendo o jogo, com os microfones do Pretinho abertos. Às 13h30 da tarde. Então nós convidamos a nossa milionária audiência a ligar seus televisores, seja o seu televisor de LCD, portátil, de LED, portátil, Full HD, tubo, 14 polegadas, como for, ligue a TV na RBS TV e escute o jogo com a gente, assista o jogo com a gente no rádio da sua casa. Vai daí, Rodaiki. Pode beber, claro. Nós não, óbvio. Nós não. Nós não. Ah, meu. Não pode beber, não pode consumir bebida alcoólica. Água, eu tô falando água. Água sim, água sim, Coca-Cola. Coca-Cola, água e era isso. Isso, ó. Fala, infelizmente, galera do Nova Esquina não vai dar. Fala, Ronequinha. Eu me chamo Ricele Giovan, sou um grande fã. É um homem? Desde os tempos da outra rádio. Escrevi outra vez, mas o Porã errou meu nome. Me chamou de Arricele. E eu sou o Ricele. Mas tá tranquilo, Ricele. Dizer, ele manda uma contribuição pra vocês. E a contribuição dele é a seguinte: os signos atravessando a rua. Quero ver. Por que que o ariano atravessou a rua, Alexandre, tu sabe? O ariano atravessou a rua porque tava precisando. Eu só vou ficar no Ares pra dizer ariano, os outros eu vou dizer o signo, e não o que a pessoa vira quando tem aquele, porque ficam palavras horrorosas. Capricorniano, aquariano, geminiano. Me dá um nervoso. O problema é o peixe. Virginiano, pisciniano. Não, pisciano, eu acho. Pisciano, pisciniano, se fosse piscina. Bom, o ariano, ele atravessou a rua certamente pra bater boca com alguém que tava do outro lado, né? Isso é mentira, Rodaica, não tem nada a ver com... Não quer discutir isso? Por que que o cara de touro atravessou a rua? Ele encasquetou que tinha que, atravessar a rua. Né? É teimoso. Cara de gêmeos, por que que atravessou a rua? Porque a outra metade dele tava lá. olha, se ele não sabe, como é que a gente vai saber, né? O Gêmeos não sabe por que atravessou a rua? Não sabe por que atravessou a rua. O Gêmeos é o quê? Ele é desligado, é isso? Não, ele é duplo, né? É. Dá bom. Dá bom. O cara de câncer atravessou a rua porque ele tava se sentindo só e abandonado. Pessoas de câncer, pessoas que nasceram sob o signo de câncer, são pessoas... personalidades doces, maravilhosas, são criaturas especiais, as criaturas sob o signo de câncer. Conheces alguém? Eu conheço, claro que conheço. Queres dar um exemplo? Não, não quero dar um exemplo. Raul Seixas era um canceriano sem lar, né? Ele fez uma música chamada Canceriano Sem Lar. O canceriano é sentimental, né, cara? O cara de leão, por que que atravessou a rua? Porque tinha um espelho lá do outro lado. Não, é que ele queria chamar atenção, sair no jornal no outro dia, entendeu? Ele queria aparecer. O cara de virgem, por que que atravessou a rua? Virgem. E aí, KG, fala aí tu. Que sabe. Na verdade... Pra organizar alguma coisa. Não, ele não atravessou ainda, porque ele tá vendo a largura da rua, né? A velocidade que os carros vão passando. Fazendo se é válido cálculo. Ele o fazer essa experiência. É o mala, é o mala. Tá tudo mala, bem é planejadinho, né? Se atravessar a rua vai acrescentar alguma coisa na vida dele, entendeu? Ele vambora, tá analisando isso aí. O cara de Libra, por que que atravessou a rua? Ah, ele pesou bem e achou melhor atravessar. Ele não precisou atravessar porque alguém ofereceu carona pra ele. Cara, simpático. Ele achou melhor, né? Libra é simpático, boa praça. É preguiçoso. Preguiçoso. O cara de escorpião, por que que atravessou pra a rua? Pra atacar alguém. Pra dar uma rabada. Porque era proibido atravessar a rua. Os proibido escorpianos foi. São transgressores, né? Né, Rodaica? O cara de Sagitário, por que que atravessou a rua? Desculpa, rapidamente. É que eu sou ascendente escorpião. Tu é ascendente escorpião, eu queria falar um pouquinho sobre Palmeiras, escorpião. Cara. Tu é escorpião, né, Rodaica? Com ascendente também. Já não quero falar mais nada. Eu sou leão com ascendente no Palmeiras. Eu sou Sagitário com ascendente escorpião. Adoro. Eu não sei nem meu sangue. Você é homem. Sabe que o meu sangue eu não sei também. Calma. O sangue também não sei qual é, cara. Mas quando eu era jovem, eu tinha uma namorada muito esotérica. E aí. É aquela que procurou no Facebook. Atenção, pessoal, lembranças do Torá. Não, foi minha primeira namorada. Era chilena aquela? Não era aquela louca, era uma... Porã, quantas namoradas tu teve, Porã? 7. Olha, cara. É o número que o cara canta, 7. 7. Não, e aí essa menina me levou pra fazer uma pastral, e aí eu sei de tudo. O que o cara faz pra uma mulher, sei até que a minha lua é em aquário. Bichona, sabe, cara. Que é muito importante saber o ascendente e a lua também, porque diz que isso é mais determinante na personalidade da pessoa do que o seu próprio signo. Mas aí adoro. Que tá, meu, eu também já tive uma namorada. Eu também já tive uma namorada que me levou pra fazer uma pastral e ela me disse essas coisas e entrou pro ouvido e saiu pelo outro. Tava com a cabeça no... Que tu é assim, eu tava muito apaixonado, eu acho. Onde é que tu tava com a cabeça, Piange? Sei lá, cara, em alguma outra coisa mais importante que essa bobagem. Sabe que isso aí é uma coisa que interessa as pessoas, né? Sim, o horóscopo, o signo. As pessoas leem o horóscopo claro que sim. Sabe que eu escrevo um horóscopo no Kazuca? É muito legal. E aí eu leio pras pessoas lá no Kazuca e elas... Ai, droga! Elas acreditam, cara! Cara, mas o melhor é as fotinhos do Pianges no cada, significando cada signo. Tu entende, cara? As pessoas muito respeitam bom. O horóscopo. E pode ser qualquer pessoa que escreveu aquilo. Não pode acreditar naquela bobagem lá, meu. Porque Rodaica, o Sagitariano... Eu vou te levar pra uma consulta lá na Amanda Costa. Eu quero ver se tu não vai acreditar no que ela vai te falar. Tchê! Leva ele, Rodaica. E ainda vou registrar que é pra não ter erro. Faz uma matéria do Patrola. Vou fazer uma matéria do Patrola com o Pianges. Pronto. O Sagitário, por que atravessou a rua, o pobre Sagitário? Ele achou que a ideia era legal, né? Isso é comum. Eu acho que é legal. Comum o sagitariano achar tudo legal. Tudo é legal, cara. Já o cara de Capricórnio, eu tenho tanta dificuldade de ler Capricorniano. E trabalha na TV, né? Ele tava... mano, eu não leio notícia, graças a Deus, né? Você é feio, meu gato. Ele tava tentando se matar por atropelamento. Quem é esse? Capricorniano. Deprimido? E o aquariano, Alexandre, por que atravessou a rua? Por quê? Certamente... Que... Sei lá por que atravessou. Ia mudar o mundo. Ele mudar a mão da rua. Essa experiência, ela ia trazer incontáveis avanços tecnológicos pro futuro dele. Coisa sensorial, entendeu? Uhum. Aí ele olhou aquilo ali. É ali que eu vou. É lá que eu vou. E o cara de peixes, por que atravessou a rua? Sei lá. Ele perguntou, mas que rua? É muito bom isso, cara. Muito bem. Ô, Porã, é Orricelli, não é Arricelli. Orricelli, um beijo, Orricelli. Vai, Porãzinho. Se os jogadores do Inter não fossem jogadores de futebol, o que seriam? Ah, se fosse o Grêmio, o William, por exemplo, seria garçom. Ah, com certeza. O Perdigão seria mecânico. O açougueiro. Mas é do atual time. Agora é do atual time do Inter, tá? Quem mandou foi Cléo Hickman Júnior de Cachoeirinha. Já com Tinga e Sobs na lista. Não, sem Tinga e Sobs. Ah, tá. Com o Filipão ou não? Sem Filipão. O Filipão é técnico, né? Atenção, pessoal. Se os jogadores do Inter não fossem jogadores de futebol, o que seriam? Lauro, garçom. Ney, motoboy. Bolívar, açougueiro. Desculpa, Bolívar, tu é gente fina, mas tu tem cara de açougueiro mesmo. Mas qual é o problema de ser açougueiro, cara? Nenhum. Não, é o tipo físico. É o tipo físico. O açougueiro tem uma característica de açougueiro. É que o Porã pediu desculpa. É que o zagueiro, né? Açougueiro já é meio... Aí foi boa, Cajemã. Fabiano Heller, nosso querido amigo Fabiano Heller. Padeiro. É verdade. Tem cara de padeiro mesmo. Tem uma cara meio de sonso, né? O Fabiano Heller. O Kleber seria camelô. Compro Vale, vendo Vale. Agora. O Guinazu seria cobrador de ônibus. O Sandro, pedreiro. É, não tem cara de pedreiro. Nosso querido Andrezinho, pagodeiro. O Andrezinho tem tudo. Tem cara de pagodeiro. É verdade. O Juliano seria estagiário, né, cara? Cara de estagiário. Cara de guri. É verdade, o cara. O Tyson engraxate de rodoviária. O Walter pedinte de sinaleira. Alexandre cabeleireiro. E o Kleber Pereira, operador de empilhadeira. Pior que é, cara. Muito bom, hein? Cléo Hickman Júnior de Cachoeirinha mandou pra gente aqui, valeu. Muito bom, o que tu quer, Maurício? Eu quero falar do pacote Meu Primeiro Imóvel Arboreto. Maurício, tu tá mais baixinho hoje, Maurício. Tá trabalhando ajoelhado. O meu pacote Meu Primeiro Imóvel Arboreto com vantagens imperdíveis, olha só, entrada dobrada, juros baixos, 300 meses pra pagar e o seu carro entra na negociação. Aí pode comprar apartamento sem garagem, né? Vai dar o carro, né? Aproveite o lançamento da última fase do Arboreto. 2 dormitórios e 3 dormitórios com suíte e mensais a partir de R$445. Informações, livingconstrutora.com.br. Realização Living com a solidez Goldstein Cirela. Obrigado, Gé. Bom, valeu, Amarelo. Infelizmente, eu sou obrigado a cumprir ordens aqui neste programa. E eu tenho que cumprir aqui mais uma ordem da produção. É mais um quiz da Copa. Que foi ver o jogo da seleção da África no motel. Com a secretária mexicana. Corta cabelo dele. Você vai se ferrar hoje. Sua mulher vai ganhar você hoje, hein? Olha a cabeleira do Zezé. Você que tá aí vendo o jogo da seleção no motel com a sua secretária. Ô, Silvio, só pra Rodaica hoje, Você vai se ferrar hoje. E hoje eu não vou te ajudar, Rodaica. Tu vai ter que ir na cara e na coragem. Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Meio campo da seleção do México. Empatou agora há pouco com a seleção bafana. Alternativa A, Gerardo Queimado. Alternativa B, Gerardo Tostado. Alternativa C, Gerardo Torrado. Oi! Me parece bizarro qualquer um. Mas o nomezinho dele é um só. Coitado desse homem. É Gerardo Torrado. É o Torrado. Mas deixa ela responder. Mas ela não quer. Ela quer. Ela tá de TPM hoje. Não é verdade, Alexandre. Não é verdade. Eu não sou o Alexandre, eu sou o Silvio. É o seu Silvio. Mas o nome é o Silvio. Nossa, eu achei a cara do Alexandre. Mas muito obrigado, é um elogio. Enfeiou, Silvio. Ô, seu Silvio. Pois não, Fáudio. Eu queria aproveitar pra dizer que ainda tá me faltando o Torrado e o Vela pra completar as figurinhas da Copa aí. Achei que tinha vários Vela, cara. Não, o Vela entrou mal hoje no jogo. Achei que tinha vários Torrado. O Vela não acendeu hoje. O Vela tava meio apagado. Eu quero dizer que eu tô com um pacote de mais de 1000 figurinhas do álbum da Copa. Eu quero dizer que eu tô com um pacote de 1000 figurinhas do álbum da Copa. E eu tô de cara. Porque todo o pacote que eu compro vem uma figurinha repetida. Uma não, todas, né? Todas, no caso. Ó, eu tô rico, né? Podia comprar panini. Podia comprar o panini. Questão de número 3. Zagueiro do Uruguai. Alternativa A, Diego Nanquim. Alternativa B, Diego Pudim. Opa. E alternativa C, Diego Godin. E aí, Rodai? Eu acho que deve ser Godin. É Godin, muito bem, Godinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando para a seleção do México, volante da seleção mexicana. É tudo do México isso aí? Não, não é. Uruguai, ah, é geral? Foi. Ah, foi geral. Alternativa A, Andrés Perdido. Alternativa B, Andrés Escondido. Alternativa C, alternativa C, Andrés Trocado. E alternativa F, Andrés Guardado. É guardado. Quer dar uma guardada? Eu acho que é guardado. Guardadinho, vou guardar um pouquinho hoje. Questão de número 4, volante, tô saidinho hoje. Volante da Argentina, alternativa A, Fernando Zurdo. Alternativa B, Fernando Mudo. Alternativa C, Fernando Cego. Alternativa D, Fernando Gago. Não foi pra Copa, né? O Gago não foi pra Copa. Então, nesse caso, tinha que ser Fernando Cortado. Não tava conseguindo se comunicar bem. Ele tá reclamando até agora que não tá. Tá na coletiva ainda, né? Cara. Mais um cortado por lesão. Zagueiro capitão da Inglaterra. Alternativa A, Lagoa Ferdinand. Alternativa B, Franz Ferdinand. Alternativa C, Oceano Ferdinand. E alternativa J, Rio Ferdinand. Ué. Eu acho que é Rio. É Rio! É Rio Ferdinand, que é muito parecido com o Fred. O Ferdinand é parecido com o Fred do Fluminense. É. Ferdinand. Questão de número 5. Lateral da Argentina. Emiliano Bispo. Opa! Alternativa B, Emiliano Padre. Alternativa C, Emiliano Coroinha. E alternativa I, Emiliano Papa. Ué! Papa já, né? Pra dar na seleção. Emiliano Gustavo Papa. Emiliano Gustavo Papa. Gustavo Papa tá jogando Santo Ângelo, cara. A questão de número 7, atacante da seleção dos cangurus. Alternativa A, Scott Habibis. Alternativa B, Scott Burger King. Alternativa C, Scott Pestisqueira. Alternativa D, Scott McDonald. Eu também vou no McDonald's. Alternativa é a certa, Scott McDonald's. Se ferremos, olha a hora. Questão de número 8, atacante da Holanda. Ryan Tonel. Alternativa C, Ryan Papel. Alternativa B, que embaralhei aqui as bolas, Ryan Babel. Só pode ser um dos três o nome desse pobre. Sim, só pode ser, geralmente é o último, vai na lógica. É o Babel, então. Questão de número 24. Até 50. Até acabar esse troço, é 11 de julho. Volante, né, do Paraguai. Nossa. Alternativa A, Aureliano Tramandaí. Opa. Alternativa B, Aureliano Ingleses. Alternativa C, Aureliano Capão da Canoa. Opa! Alternativa D, Praia de Daniela. Aureliano Praia de Daniela. E alternativa H, Aureliano Torres. Já que não tem Aureliano em Bé, vou no Torres, então. Que, né, beleza, me lembrei que tem que pagar o IPTU agora. Questão de número 10, atacante da Costa do Marfim. Alternativa A, Salomão gritou. Opa. Alternativa B, Salomão falou. Alternativa C, Salomão não falou. Alternativa D, Salomão gaguejou. Alternativa J, Salomão cagou e andou. Ou alternativa JM, alternativa JM é Salomão calou. Eu acho que ele deve ser calou. Muito obrigado, Felipe Terres Cardoso, por ter mandado aqui mais um Quiz da Copa. Oi! Vamos fazer o show do intervalo e na sequência tem Bola nas Costas ao vivo da África e tem também Classificados do Pretinho que a gente vai deixar um pouquinho pra frente. Querem saber quem é que é a estrela que vai dançar aqui hoje no, no trote do Duda? É o comentarista do jogo que abriu a Copa, comentarista de arbitragem do jogo que abriu a Copa do Mundo, África do Sul e México, Arnaldo César Coelho. Voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o mundo pelo atlântida.com.br, para todo o sul do Brasil, pelas emissoras da Rede Atlântida, com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Esquinho, cervejão, se beber não dirija, e sorte é presentear o seu amor com celular com TV grátis, por apenas R$499, só na Colombo, doutor Alceu. Exatamente. Doutor Alceu, vamos direto pra Copa do Mundo. Começou mesmo. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? É o Potter, né, doutor Peter? Tá lá, viu o jogo da África com o México e vai torcer pro Uruguai agora, né, Potter? Linha 2. Ah, mas eu não sabia. Vamos instituir que agora, a partir de agora, o Potter não fala mais por celular aqui no Pretinho. E não fala mais pela linha 2. Exatamente, não fala mais pela linha 2 também. Meu. Que dureza, hein, mano? Difícil, mano, tá falar bem, pela linha 2. Ô, KG, passa aí pra gente as informações, teus comentários sobre o primeiro jogo da Copa do Mundo, África do Sul 1, México 1. O que tu achou da seleção do Parreira? Eu achei muito fraca. Muito fraca. Ingênua, né? Eu esperava mais da África do Sul. Acho que não é. Acho que a Nigéria tem mais futebol, Camarões tem mais futebol. Eu esperava menos, tá? Mas eu acho que o México não ganhou o jogo, principalmente no primeiro tempo, porque é o México, né? É. Se fosse Brasil, Alemanha, qualquer Argentina, um outro já poderia ter metido uns 2-0, 3 no primeiro tempo. Facilmente. Porque o México sobrou no primeiro tempo. É aí verdade. No segundo tempo a África voltou um pouquinho melhor, acabou marcando o gol e o México empatou. Tá, mas tu acha que sabe que fica quem? Eu acho que classifica Uruguai e França. Também acho. Acho que ficam de fora a África e México. Rapidamente aqui, antes de botar o Potter de novo. Só um pouquinho, doutor Alceu. Falar rapidamente um comentário sobre a bola. Sobre a bola. Linha 1, obrigado, Almir. Sobre a bola, eu assisti a partida com muita curiosidade pra ver o movimento da bola, o desenrolar da partida. Eu realmente achei que a bola é complicada. Porque o México perdeu dois gols de dentro da grande área. O cara deu uma bucha em gol e a bola subiu. Parece ser levezinha demais. Eu acho que o problema aí não é a bola, é quem tá atrás da bola. Tá bom. Fala, doutor Alceu! O Potter tá na linha 1. Eu não consigo lhe enxergar, o senhor tá atrás da tela aí, doutor Alceu. Eu tô meio baixinho hoje, tá na 1, Potter. Fala, Potter! Alô? Opa, estamos te ouvindo, Potterzinho. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza? Tudo bem, tudo bem, Potter. Conta pra gente aí como é que rolou o primeiro jogo da Copa do Mundo 2010, Potter. Cara, sabe que eu me meto no povo, né? Que eu sou um homem do povo, né? Adoro isso, né? E aconteceu o seguinte, enquanto tinha 80 mil pessoas no Soccer City acompanhando a primeira partida, África do Sul e México, existem vários parques em Joanesburgo onde as pessoas podem ver em telões. Aquilo que a gente vê nos Jogos do Brasil, na Avenida Paulista, ou em alguma Avenida Carioca. Uhum. Em Porto Alegre isso acontece na Gate também, em Floripa, eu não sei ao certo qual local, mas também deve existir em praça pública. Existe um grande parque aqui que tinha cerca de 40 mil pessoas olhando o jogo. E são aquelas pessoas, obviamente, que não tiveram dinheiro para comprar os ingressos da FIFA e aquela situação toda, ou seja, é aquele sul-africano mais clássico, assim, digamos, né, para não... aquele sul-africano mais pobre. Então a carga de emoção é muito maior, que a gente sabe que o futebol é das classes mais inferiores, digamos assim, pelo menos a maioria. Então eu vivi uma tarde, eu não sei se é um guri que está vivendo pela primeira vez uma Copa do Mundo muito de perto, assim, e que as coisas podem ser muito mais emocionantes para mim, mas eu vivi uma tarde absolutamente mágica, porque esse continente aqui é demais, cara. As pessoas são parece que elas ainda não obtiveram aquela maldade. Não é maldade, uma malícia que todos nós já temos, entende? Uhum. Eles são mais puros, eles são mais berço, sabe? E corresponde, né? Porque todos nós saímos da África. Certo. Então o ambiente era absolutamente maravilhoso. Não tinha como não torcer para os Bafana. Eu vibrei com o gol deles como se eu vibrasse com o gol do Inter, ou da seleção brasileira, ou sei lá, da seleção uruguaia, que eu também torço. Foi absolutamente emocionante. E o detalhe engraçado é o seguinte, imagine, eu vou tentar passar para vocês. Tinha 40 mil pessoas em pé antes de começar o jogo. No momento que o jogo começou, por um passo de mágica, todo mundo decidiu sentar. Só que quando senta, cara, tu ocupa mais espaço. E aí criou-se um bloco humano sentado de 40 mil pessoas. Ou seja, na minha frente tinha um cara de 1,90m encaixado em mim. E atrás tinha uma mulher de 1,70m com uma criança no colo, assim. Absolutamente esmagado, cara. E o azar mesmo foi que eu tive que coxar um cara e ser coxado por uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Inacreditável, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, mas foi tudo muito lindo. Foi tudo. Pena que os bafana não ganharam. Pena isso. Tá bom. Potter, obrigado. 6:30 da tarde, tenta falar com a gente pela linha, tá? Não, vai ser pra linha. Tô indo pro IDC agora lá. Tá feito, querido. Beijo aí. Boa tarde. Aliás, boa noite já. Vai começar a noite aí já. Tchau, valeu. Aí, doutor Alceu, era isso, né? Era isso. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado. Essa simpatia toda aí dos africanos, né? Tem que ver se tá tudo certo lá, né, mesmo, né, cara? Porque eu tô com medo do pó. É, história de ser coxado, como é que é aí, isso, meu? Um bloco humano. Um bloco humano sentado. Para aí, cara. O que tá acontecendo? Ele sempre gostou mais aqui do bloco humano do Pretinho, que sou eu. Então isso não é de se estranhar. Ô, tá bem, vamos aos classificados. Podia emendar antes do classificados aqui umas expressões da Copa do Mundo do senhor Galvão claro Bueno? Claro que sim, pra aproveitar o bola nas costas aqui. Claro, já acabou mesmo. O Galvão caiu pra mim aqui, ó. Bem, amigos da Rede Globo. Frases que vamos ouvir do Galvão na Copa. E quem é que sobe? Haja coração. Ganhar é bom, amigo, mas ganhar da Argentina é muito mais gostoso. Essa é clássica. Ergue os braços, apita o final do jogo. Sai que é sua, Júlio César. É dramática a situação. Hoje já foi dramático, uma hora lá. É um jogo 1-1, dramático. Primeiro jogo da Copa, 1-1, dramática. É teste pra cardíaco, amigo. Copa do Mundo é coisa séria. É, amigo, Brasil e Argentina é sempre Brasil e Argentina. Ele adora essa. Ó, a Coreia tá começando a gostar do jogo. Chutou com a perna que não é a dele, não é a dele. E o gol saiu na hora certa, não é, Falcão? Lúcio já deu, chega pra lá que é pra mostrar quem é que manda ali. Frases que vamos será ouvir que a do Coreia Galvão em algum momento Copa vai começar a gostar do jogo? É. Acho bravo, né? Acho bravo. Classificados do Pretinho. Muito bem, duas ofertas aqui dos classificados do Pretinho, vendo chácara em Vila Seca, interior de Caxias do Sul. Ah, não, Vila Seca eu não vou. Condomínio. Pô, olha só isso, cara. Condomínio fechado, com portão eletrônico, interfone, água mineral direto do poço, asfalto vai, então, até a entrada do condomínio, terreno sem casa, medindo 30 de frente por 160 de fundos. É uma área bem 55 bonita, 55 mil reais o cara tá pedindo nesse terreno lá em Vila Seca, interior de Caxias. Aceito carros no negócio. Carros? É, vai. Dois carros de 22.500, por exemplo. Aí vai dar 55 mil que o cara tá pedindo. Quanto é que o cara quer? 55 mil. É, 55 pau, é. É, 55. 22.500 é metade de 55, não, né? 27.500. É 27.500. Eu posso dar um quarto do meu carro pra ele. Pô, mas tá barato isso. Tá barato, né? Quer dizer, não sei se tá barato, a gente não conhece o lugar, não conhece o terreno. Bom, tu conhece, pois né? É. Não, conheço a região. Pode dizer que conheço a região. É indo pra Rota do Sol lá. Tá bem. Legal. De qualquer forma, se você quiser comprar essa chácara aí em Vila Seca, interior de Caxias do Sul, é Rude _ Tigre @ hotmail.com. É o grande Rude Tigre. Querido. Lá de Vila Seca. Rude _ Tigre @ hotmail.com. Oi, galera, quero vender um Celta 95 gasolina com ar quente e desembaçador traseiro. Tá inteiraço, 17.900. Quem se interessar, entrar em contato pelo Eticolares. Ah, o Eticolares. Com dois. Colares? Com dois L's. Ah. Eticolares @ gmail.com. Vamos faturar! Vamos faturar! Vamos vender! Vamos ganhar dinheiro! Vamos vender o seu produto aqui no Desclassificados do Pretinho. É, quem manda aqui é o Eduardo Bozelo, que pede o fio da pupa Unisul. Fio da pupa Unisul! E vai tranquilo, querido, me garante pra minha namorada. Ele manda aqui produtos novos, aí da Almir Produções, Almir que tem. Laboratórios Almir, lançando água em pó, pessoal. Opa! Agora você pode pegar a sua água em pó, quando você quer tomar uma água. Mistura com água. Mistura com água. Pega a sua água em pó, mistura ali com água. Isso toma, é bom demais, Almir. Mata a sua sede, é mais uma inovação, mais um produto. Ah, não, legal. E agora também no ramo da aviação, né, gente? Porque você sabe que a aviação é o negócio do futuro. Claro. Então, Almir Kittin não aviação. Poderia ficar de fora dessa grande jogada, que é o helicóptero. Temos aqui um produto inovador, é o banco ejetor para helicóptero. Que isso, Almir? Se você estiver passando alguma dificuldade... Mas ejeta problema, pra baixo daí, né? Não, ejeta para cima. Cima. Como cima? Para cima, né, gente? Como todo banco ejetor, garantia de sucesso. E finalizando, a editora Almir lançando agora de brinde para quem comprar o banco ejetor para o helicóptero, ganha de brinde, editora Almir, um livro que ensina você a ler. Olha que legal, gente. Editora Almir entrando no ramo da alfabetização. Muito bom, muito demais, Almir. Demais. Abraço, Eduardo Bozello. Parabéns. Vai daí, KG. Português tinha bebido demais e estava voltando para casa, capotou o carro, porque tinha bebido, não pode dirigir bêbado, animal. Ficou pendurado numa árvore sob um precipício de 10 mil metros. Isso! Imagina a cena, o Portuga pendurado ali, cai, não cai. Daqui a pouco chega um mascarado, todo vestido de preto, num cavalo preto, com uma espada e salva o Portuga. Ah. Pega a espada em seguida e faz um Z na barriga do Portuga. E pergunta, sabes quem eu sou? Portuga olha, meio de canto, pensa um pouco, responde. Pois claro! Superman! Vem cá, dá um abraço! E aí, Rodaquinha, o que, que tem aí? Tem um e-mail aqui da Daniela, ela fala o seguinte: Daniela. Olá, galera do Pretinho. Olá, Daniela. Meu nome é Daniela, sou de Santa Maria, adoro vocês. Queria que vocês anunciassem no Pretinho o tradicional churrasco do décimo semestre da agronomia. Nossa, e o primeiro fandangaço, que vai ser nessa sexta-feira no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, no caso. Ah, que pena, Maurício. Não vou poder ir. O pessoal tava te esperando lá. Fandangaço é o primeiro, mas o semestre que eles estão é o décimo já da agronomia. Ah. Mandei beijos pra galera de Santa Maria, principalmente pra turma 76 da agronomia, que se forma em agosto. O churrasco é para arrecadar fundos para o baile de formadoras. Boa, mandou beleza. Aqui a Daniela Buzatti, que é acadêmica de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. Que boa momento. Festa aí pra vocês, bom, galera. Bom, demais. Fala aí, Marelinho. Sabe qual é o terceiro blog mais lido no Clique RBS? Qual, hein? O primeiro é o Holofote, o segundo é o Blog 9 e o terceiro é o Blog do Pretinho. Ah, é sério? Acabou aquelas papagaiadas de espiadinha, Big Brother, noveleiro. Aquela perfumaria não serve pra nada. Aí o Blog do Pretinho é o terceiro blog mais lido. Mais lido não, mais visto porque é o blog com menos texto da história. Só imagens. Ontem teve um texto sem a letra A, é bastante curioso. Bastante curioso. Texto inteiro sem a letra A. Parabéns. Só no Blog do Pretinho. Eu queria falar também da Universidade Fevale, são mais de 40 cursos de graduação. Querida Fevale, não. Pra você se preparar e inovar o mundo. Quer descobrir o seu talento? Faça o quiz em facebook.com/Fevale. Ou no perfil Fevale no Orkut e descubra o seu. As inscrições para o vestibular de inverno da Universidade Fevale. Eu tô falando assim porque são dois E's, tá? Sim. Fevale. Vão até a segunda, dia 14, e a prova é dia 20. Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo. Boa, Maurício. Obrigado, Marelinho. Daqui a pouquinho, Arnaldo César Coelho é a estrela que vai dançar aqui no Cabelo no Espaguete, a dança das estrelas do Pretinho. Vai, Porazinho. Olha, eu vou aproveitar a presença da Rodaica para ler este e-mail aqui de Laurinha Dresch. Laurinha Dresch. Dresch. Olá, queridos Pretinhos. Eu escuto vocês todos os dias. Quero dizer que vocês são os caras e, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor programa do Sul do Brasil. Mandando a minha opinião. Homem safado é a melhor coisa do mundo. É isso! Por que uma mulher haveria de querer um homem santo que acatasse cada uma de suas ordens? Um homem que não minta, que seja sincero, que não saia ao menos duas vezes por semana com os amigos? Bom caros Pretinhos, eu namoro há 4 anos e não aguento mais meu namorado. Vai, ele é tá muito... tudo explicado, não precisa ler o resto. No início do relacionamento, não tem a menor era perfeito, e agora não mais. Por quê? No início ele saía com os amigos todas as noites, fazia festa e com toda certeza aprontava muito. Agora não é mais assim. Com o tempo ele foi mudando, até dando mais atenção pra mim. Começamos a nos ver todas as noites. Nossa vida de casado deve ser um inferno. Começamos a brigar cada vez mais. Sua mulher não é de verdade, cara. Isso é pois um homem desde que eu descobri que sair com as amigas, sentar no barzinho no fim da tarde e tomar uma cervejinha é a melhor coisa do mundo, ele tem ciúmes e briga comigo cada vez que resolvo sair com elas. Isso aí é empulha, cara. Não é uma mulher de verdade. Sem contar que ele deixou a vaidade de lado, o que faz com que eu não sinta mais tanto tesão por ele. Culpa tua se ele deixou a vaidade de lado. O que aconteceu com a menina Laura é que ela não gosta mais do namorado e só ela não percebeu. Tá na hora de andar a fila, amiga. Não é culpa do namorado. Né, Rodaica? Claro que não, é culpa dela. Obrigado. Deixou de gostar do cara. Obrigado. Seguindo com o programa e com o e-mail de Laurinha Dresch, homem bom é homem que toma suas decisões sem consultar a ninguém. Ah, bom, eu pensei que ela fosse falar homem bom é homem morto. Homem que seja vaidoso e que esteja sempre com um belo sorriso no rosto, que faz o que quer a hora que quer. Homem bom é aquele que tem atitude. Eu aposto que a mulher gosta muito mais de um cara safado na cama, aquele que tem pegada, aquele homem experiente e que não dá mínima pra ela. Bom, era isso. Manda um... Fiadapu. Pro meu namorado, que deve estar ouvindo vocês. Boa. Um beijinho pro Potter, diz que eu amo ele. E a Porã, tu é um fofo, mesmo tendo aquele negócio lá pequeno. Beijão pra todos vocês. Valeu, Laurinha Dresch. Posso dizer uma frase? Pode. Tô louco pra ouvir o teu comentário. Homem bom e mulher boa... é homem e mulher apaixonados. Quando a pessoa não está apaixonada, a pessoa só vê os defeitos no seu companheiro. Logo, todo mundo passa a ser ruim. Ah, então é por isso. Quer ver um exemplo? Bota o Potter na frente da Laura, que ela diz que ama o Potter, né? Aí. E com todos esses defeitos que a gente sabe que o Potter tem mais, os que o marido dela tem, que o Potter também tem, ela vai ser apaixonada por ele e não vai perceber nada. Aí está. Basta a pessoa se apaixonar até pra não ver que defeitos. A casa cai. Quando a casa cai, tudo aparece. Mas agora, uma coisa séria também, só pra encerrar esse assunto. Tudo aparece. Mulher gosta, não gosta na verdade, mas precisa de dinheiro. Também. Eu diria muito. Mulher precisa se sentir insegura. Ela precisa da dúvida. A mulher preguinha atrás da orelha. A mulher tem que se sentir insegura sempre na iminência de perder o cara, entendeu? Porque daí ela vai pianinho. Aí ela vai só no sapatinho. Alexandre, entendeu? Quanto equívoco. Quanto equívoco numa única frase. Eu lamento tanto pela classe masculina. Ai, como vocês são. Homens! Vamos lá pro cabelo no espaguete com o Arnaldo. Fala, Arnaldo! Fala aí, Arnaldo! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete! E a vítima de hoje é o comentarista da Rede Globo, Arnaldo César Coelho. Alô! Alô, Arnaldo! Dele. Tudo bem, Arnaldo? Aqui é Aldo de Teutônia, Rio Grande do Sul, lá, Rádio Liberdade AM, tudo bem? Como vai, tudo bem? Tudo tranquilo. A gente queria gravar uma entrevista contigo de Copa do Mundo. Quando? Agora, sim, por telefone. Quanto tempo é a entrevista? Muito longa? Não, 2, 3 minutos. Ah, então manda abraço, manda abraço, pode ligar a carrapeta aí. Só um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, a sua rádio de onde é? Rádio Liberdade AM de Teutônia, interior do Rio Grande do Sul. É, eu tô vendo, você tá falando com uma pronúncia meio castelhano. Não, é a gente não, a gente é descendente de alemão aqui. Ah, aí tem muito alemão aí. Exatamente. É bom saber, porque eu tenho Alemanha e a Alemanha perdeu a Copa do Mundo na minha mão, né? Ah, então a gente não gosta de ti por isso. Tá bom. A gente pode começar então? Então manda abraço. O que você quer saber? Vamos lá. Quantas Copas já cobriu com o Galvão? Esta vai ser a sexta Copa que eu vou com o Galvão. E eu fui desde a Copa da Itália até agora, trabalhando na Globo e junto com o Galvão. É a sexta Copa. Você nunca trocou o nome da sua esposa por Galvão, assim, sem querer? Já troquei uma vez, quando eu fico com raiva do Galvão. Eu chamo da minha mulher o nome da minha mulher e vice-versa. Quando eu fico com raiva dela, eu chamo... É porque os dois começam com G. Graça e Galvão. Nossa! Porque a gente já percebeu ali no Tetra, tava tu e ele abraçado e o Pelé no meio. Não, o Tetra, eu dei uma gravata nele e ele não conseguiu falar a palavra Tetra. É, ela falava Tetra! É. A gente assistiu aqui. Então, a Marcine, a minha esposa, essa parte eu vou editar. Então, a Marcine, a minha esposa, ela não entende o impedimento, né? O que tu diz, assim, que a regra é clara? A regra, que eu digo a regra é clara, é o seguinte, que tudo que acontece em campo está escrito na regra. Ela é clara, o difícil é interpretá-la. É verdade, a Marcine, a minha esposa, que tá em casa, assim, ela não fica na rádio, né? A Marcine, a minha esposa, ela não entende o impedimento, eu tento explicar. Marcine, um cara goleiro não entende. Então acho que a regra não é tão clara, né, Hernando? Eu faço os comentários para telespectadoras como a Marcinha, sua esposa. São pessoas que não entendem futebol e eu procuro ser didático para eles, eles entenderem. Arnaldo, a última pergunta. Por que você escolheu coelho e não rato no final do nome? Porque na época a minha mulher achou coelho mais bonito que rato. Rato é um animalzinho que serve de cobaia. Mas coelho não é muito rápido ali? É, o coelho é uma pessoa rápida em tudo. E a carne do coelho é mais saborosa que a carne do rato, né? Ah, é verdade. Arnaldo, quanta simpatia da tua parte. Assim, Arnaldo, muito obrigado pela tua paciência conosco. A gente ainda tá começando. Muito obrigado aos ouvintes da Liberdade, Teotônio. É um prazer falar com vocês e lá na África eu tô à disposição. Muito obrigado. Antes a gente queria agradecer também, porque essa foi uma ligação de um trote da Rádio Atlântida de Porto Alegre. Ah, no tá espaguete. Ok. Tá ok, isso mesmo. Isso é a vida assim, a gente leva trote. Se não tiver esse humor, não existe nada da vida sem um bom humor, né? Coisa boa, Arnaldo. A gente gostou muito de te entrevistar, viu? Um abraço do Aldo Schneider. Até a próxima. Ah, do Aldo Schneider, meu amigo. Um abraço. Vamos, Brasil! Vamos! Tchau! Tchau! Incrível, passei a gostar mais do Arnaldo César. Eu também, cara. É verdade. E incrível. Pra mim é o melhor trote até hoje. Foi muito bom. Parabéns, Duda Garbi. Aliás, o Duda Garbi tem uma entrevista hoje no Caderno Cazuca, na Zero Hora. Isso. E também no Diário Catarinense. Dá uma olhadinha ali. E amanhã no Cala a Boca vai estar o Duda com esse mesmo trote com animado mesmo na trote. Televisão. Às 5 da tarde, né? 5 da tarde. Boa, muito bem. 2 horas, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico, agradecendo demais a sua audiência, a sua preferência pelo Pretinho, sua paciência para conosco. Voltaremos logo mais às 6 da tarde nessa vibe durante a Copa do Mundo. É nóis. 2 horas, vem aí o Barracão.